O que for pra ser irmão, tá na mão do Senhor. Com certeza ele sabe, conhece a minha dor. Não sou um merecedor da sua bondade. Quantas vezes lhe esqueci na alegria e felicidade. Várias vezes da mão do inimigo ele me livrou. Com sua proteção ele nunca me deixou. Mas o ser humano, véi, cê sabe como é. Quando tá tudo bem, a tendência é esquecer da fé. Pois é, é isso que eu tento mudar. O meu interior, tô tentando organizar. Sei lá, talvez eu não vá conseguir afastar os pensamentos mal pra longe de mim. Eu sei você, talvez não me entenda. O meu psicológico às vezes me condena. Pode ser que a sentença não seja boa, mas meu advogado é Deus, a causa eu sei que é ganha. Aí busco mudanças pras minhas falhas, confesso não são poucas e isso me atrapalha. Sonhando em ser melhor, eu tento ficar firme com caráter verdadeiro e humildade sem limite. E é assim que eu busco o meu jeito de viver. A guerra na minha mente eu vou lutando pra vencer. Entrego minha caminhada nas mãos de Deus. Ele sabe o que é melhor também, sou um filho seu. O que for pra ser, se Deus quiser, será. Com a cabeça erguida na caminhada. O que for pra ser, se Deus quiser, será. Ser, deixo tudo nas mãos de Deus. Ainda mais que existe uns mais preocupado que eu. O futuro ele pertence, independente do presente. O que tu plantas, tu colhes, será assim sempre. O que for pra ser irmão, deixo tudo nas suas mãos. Ele sabe o que eu sinto, conhece meu coração. Todas minhas virtudes e também minhas fraquezas. Minhas convicções e também minhas certezas. O que for pra ser, sei que virá muita mudança. Chegará mais próximo do meu tempo de criança. Humildade não se compra, se veja desde berço. Onde aprendemos valores, irmão, que não tem preço. Preservar o verdadeiro, mesmo não sendo visto. Com um pensamento forte que eu posso, eu conquisto. Sei que o ser humano tem muitas imperfeições. Eu tento sempre melhorias nas minhas ações. Retribuir aos meus coroas, véi. É sem palavras, tudo isso ele sabe. Eu não preciso dizer nada. Deixo em suas mãos, o que for pra ser, será. Tenho certeza com ele, não tardar, não falha. O que for pra ser, se Deus quiser, será. Com a cabeça erguida na caminhada. Se Deus quiser, será. Com a cabeça erguida na caminhada. O que for pra ser, se Deus quiser, será. Cabeça erguida na caminhada. O que for pra ser, se Deus quiser, será. Com a cabeça erguida.